3305, aguarde, 330 Recife, informação Zulu. Ciente da Zulu, é. A saída é Fuca, Jamo, Maceió. Fuca, Jamo, Aracaju. Fuca, Jamo, Aracaju. Controle TAM 3600, libera a restrição de velocidade em Itápia. Liberado 3. Obrigado. Só 3305 para o posto de Rio Atlântico. Autorizado, reporte táxi. Autorizado, reporte táxi para 3305. Boa noite, este é o Webjet 5837, centro da Zulu. Boa noite, 537, desce até o 040, chegada bom. Descendo até o 040, chegada bom, 537. Confirmando 5837 até o 030, confere? 040, 537. 040, tá, obrigado. Alfa 3305 para o táxi POB. 62, autonomia de 3 horas, alterna Natal. 05, reporte no ponto 0, ajuste 62. 62 é o ajuste, reporte no ponto 0, tá? 3305.